Romano 620, chama agora Torre Salvador, 118, decimal 95. Torre Salvador, 118, 95, grato, Gol, 620. Portugal 083, primeiro clip final, Alessa que show 1110, descente 8000 feet, com 81015, reporta local. Gol 1620, boa tarde, fecha a aproximação, informarei que está livre. Gente, Gol 1620. Oi, Chalé 6227, muito prazer realizar ingresso de falar 5, autorizado? Afirmo. Autorizado alinhar e manter pista 10, o Chalé 6227. Ali, mantém 6227. Solo 28, livre à direita, chamando 21, décima 9. Direita, 219, 103, 10. Chané 6227, decolagem autorizada, pistino 0, vento no 50 graus, 079. Iniciando, 6227. Bom, aí, boa tarde, gol no 884, ponto 0, dando certo. Tasgo no 884, mantém um ponto de espera. Mantenho no 884. Oxalé 6227, decolar 229, chame agora o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, até próximo. Voo no 620, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 120 graus, 089. Livre, pouso 910, voo no 620. Para o nível 360. 360, via salvo 1 no 6227, alguma chance de voar da El? Após 2006, autorizado, Leda. Leda, após 2000, Leda, 6227, obrigado. No 884, autorizado ali, mantém pista no 0. Ali, mantém no 0, no 884. É 20, solo 31, direito 121, decimal 9. Direita 219, voo no 620. No 884, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 50 graus, 059. Livre, decolagem 10 no 884. Como compra o controle? Posso usar o... 7 graus. Report 0023, full established at last 1-0. Report 0023, contact tower 118 is 1-8-5. 1-8-9-5, report 0023. 884, decolado aos 33, chama agora o controle Salvador 120 decimal 8. 208, bom, 884. Salvador é Portugal 023, ou na LS 10. Portugal 023, I have you inside, clear to land, runway 10, wind 120 degrees, 05 knots. Inland é Portugal 023. 230, bom, 884, como possível fazer uma foto hoje na casa? Tudo para 2 metais, o destino 04, autorizado ele é 106, está 10, está autorizado. 14, 2, 10, o que está de LSX veio, a reportagem está habilitada para 84, autorizado, direto Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, boa noite, 84, muito obrigado. Na 27, no centro de Recife, 1,18, decimal 35, alterna 1,23, decimal 8. 2835, secundário 238, boa tarde. Whisky Bravo Whisky, decolagem autorizada, pista 17, vento 130 graus, 089. Airport Valley, direct to 3 on the ground at 37, lift by light, call ground control 121.9er. 121.9er, Airport Valley, 023, boa tarde. Bye. Bravo Whisky, decolado ao 38, chame agora o controle Salvador 120.8. Salvador 120.8, muito obrigado, boa tarde, Whisky Bravo Whisky. Boa tarde. Oi, Salvador, chame 627, muito obrigado, Whisky. Tem um pouco de espera, chame 327. Confirme. Bravo Whisky. Salve meu Whisky Bravo Whisky, contato radar da colagem, subvia saída PUCA, transição KG para o nível 370. Subindo, saída PUCA, transição Caju, nível 370, Whisky Bravo Whisky. Estabilizando o localizador da 367. 367, metros 1008, desse 95. 295, placa. Salvador, boa tarde, está 3367, está brincando, localizador está 10. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Linha desmão 85, alterna 125, decimal 4. Tem Recife, 2185, 2545, obrigado, boa tarde. Papai Romeu, Max Serra Golf, estacionamento a critério, chame para o táxi. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 079. Pouso no zero, 3367. Oceania 6327, decolando 2, chame agora o controle Salvador 120, décima 8. 208, grava 6327. Também 327, contato radar da decolagem, subvia saindo coral no Bravo, primeiro de voo 160. 160, coral Pulo Bravo 6327. Ministro Bravo, e se chama o centro, você chama o 2628, 50, 125, 2145. 2625, alterna 125, 2145. Isso que Bravo, isso, muito obrigada, boa tarde. O 3367, fala 43, livre à direita, chame 121, 219. 219, grato, bom. Serra Golf, chame na Romeu para ingresso, QNH no 0 no 4. Serra Golf, autorizado ingresso, piscina 7, chame alinhada e pronto. Autorizado decolagem pista 17, ventando 30 graus 079. Passarido 9805. Autorizado alinhar e manter pista 10. Autorizado alinhar e manter o passarido 9805. Serra Golfo, decolada 247, curva à esquerda, perfil da Momo, e chama o controle, 120, desce 18, go walk. Iniciou a curva, 208, obrigado, bom dia, vai trabalhar pra ver. Papa Romeu, Mike, Serra Golfo, contato com a Damela Colégio, fuga, viu, saiu da Momo, transição de ataque para o nível de voo 100. Sobre, cancelada a restrição de altitude na cidade. Sete, cancelada a restrição de altitude, Mike, Serra Golfo, sobe via para uma centena. Mike, Serra Golfo, quanto tempo chegando de pouso no projeto? Mais uma hora e 10, ao 20. 1907. Não, aos 2000, às 20 horas, Lula. 2007. Chamezinha 327, autorizado direto, e o COVID. E o COVID da presente, 6327. Se não houver do 9805, decolada 50, chama controle Salvador 120 decimal 8. 120 decimal 8, 9805. Salvador, passarei 9805. Salve 9805, contato rodando da colégio, sobre a via saída Coral no Bravo, para o nível de voo 1180. Coral no Bravo, até o 1180, passaria 2080. Três, dois, sete, quatro, quatro, mil, Oceano 6317, confirmando 1-10-1, controle LED. Opa, 1-10-1, seguinte, 6317. Controle o Papa Romeo Mike Serra Golfo, dependente, só pela mudança de regra, nível final 085. Mantendo a proa de batata, que é a mesma do destino. Deixa o Papa Romeo Mike Serra Golfo, o plano ISR cancelado ao 53, confirma o nível para o motor? 105. Deixa o Papa Mike Serra Golfo, autorizado em 1-05. Salvador, passarismo 9805, teria como coordenar para a gente voar direto para o seguro? Não, mas eu passarei 9805. Cruzeiro 9805, autorizado direto por seguro. Autorizado direto por seguro, obrigado. Boa tarde, né, 6325, pode estar dando zero e pronto. 6355, autorizado a linha em decolar, dono zero, vento no 30 graus, 079. A linha decola, dono zero, 6355. Decolou 1902, controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, boa tarde, 6355. Controle Salvador, boa tarde, Chiné, 6355, passa 1400. Chiné, 6355, contato radar da colégio, subir a saída São Rua, na transição ótima para nível 360. São Rua, no máximo 360, enquanto possível, você levar direto lenda, 6355. Certo, Salvador, uma boa tarde, azul 4266, formação Oscar, passando agora o nível 250. Azul 4166, tendo identificação, nem sabia chegar a Bomadinha, para o nível de voo 050. Via Bomadinha, nível 050, passou 166. Que Serra Golf para serviço de informação e alerta, chama Centro Recife, 126.0, alterna 128.8. Agora 260.288, obrigado. 7.0 da 10, pronto. 1097, Cruz Adriana, decolapso polo 0, vento no meio 0 grau 059. A linha decola da 10, do voo 097.

Confirme 6355, 12835, 123, decimal 8. Afirmo. Boa. Decolou ao 12, chama o controle Salvador, 90, decima 8. Salvador 208, com 097, boa tarde. Boa tarde, voo 620, informação Oscar. Transição Alessa, faixa 1500. Voo 097, contato radar na decolagem, subo via Saladar Baruna, transição Alessa para o nível 360. Via Baruna Alessa, 360, voo 097. Salvador, muito boa tarde, está 3-1, remete a próxima para a cidade próxima. 3-1-5-5, utilizado em média, colapso com 2-0, vento 1-4-0, graus, menos 19. A linha é colapso 1-0, está 3-1. Para 2003, a gente chama 015, autorizado final em MS e X-Ray, sistema 0, forma civilizada. 7 para 2015, autorizado ILS. Próximo 4166, reporte estabilizado. Salvador, Papa Romeu, Serra Golfiosa, Serra Nacional. Direcionado, chama Itaque, Serra Golfiosa. Thank you. 2155, decolou a Azul Meia, chama controle Salvador, 20.8. 208, grato. Então, 3155, contato radar de decolagem, você vai ver a saída com o Rumo, a transição Monte, vai para o nível 320. Então, Rumo, Monte, 320, 3155, quando possível, Leda, ou Monte, lá. Autorizado, Leda, então, 3155. Leda, graça. Bomba 4-6, fazendo identificação. Ficou. 4-6, tentado rodar 2 milhas para a posição Conde, mantendo o nível de voo no 00, giro 33. Uma 097, sendo o centro, o Recife, no 2600, até 0208. 260, 0908, 0971, boa tarde. Camarada na Romeu, ponto de espera da Romeu, ajuste de altímetro 01, NH 1015. Salvador, 4-66, boa tarde. Azul 4-66, tráfego avistado, pitado por pistola 0, vento 140 graus, 629, ajuste altímetro no 0, no 5. 1 no 0, no 5, livre pouso no 0, azul 4-66.

Salvador, boa tarde, Oceana 6314, pronto, no banco de chão. Oceana 6314, autorizado, linha de decolado, sono 0, vento 140 graus, 612 a 9. Decola da 10, Oceana 6314. Ingresso, chame pronto, Serra Gofel.